A informação entregue formalmente pelo INE aqui no município, portanto, há uma perda de 1.425 indivíduos, cidadãos. Portanto, são estes os números que foram entregues aqui pelo Instituto Nacional de Estatística. Relativamente a esta situação, nós começámos o dia, de facto, com as grandes parangonas nos jornais, a dizer que Portugal perdeu 200 mil pessoas nestes últimos 10 meses, nestes últimos 10 anos. Portanto, desde os censos de 2011 até 2021, hoje o grande título da manhã nos jornais era que Portugal perdeu 200 mil pessoas. Ou seja, estamos a falar de um fenómeno que é extensivo a todo o território nacional e que tem naturalmente impacto também no interior do país. Relativamente a esta perda populacional da Oliveira do Hospital, ela está ao ritmo daquilo que foi. Eu tinha feito umas análises em termos demográficos dos últimos anos, está alinhada com aquilo que foi a perda do período de 2001 a 2011, em que perdemos 6% da população. Aliás, a década em que perdemos mais população foi de 60 para 70, que tivemos perda de 11% da população. Portanto, estamos aqui a falar de uma perda acima de 6%, que tem sido aquela perda populacional do período de 2001 a 2011. Naturalmente que esta perda populacional é uma questão desafiante e é uma questão complexa, é um tema extremamente sério e que não se resolve com passos de magia nem com soluções simples. De facto, preocupa esta perda, preocupa em primeiro lugar a perda de população no concelho de Oliveira do Hospital e obviamente o investimento tem que se materializar em criação de condições para a fixação de população, de famílias, daí a opção pela atração de investimento e fixar famílias, criar condições para que aumente a taxa de natalidade. Porque, por exemplo, em termos de taxa de mortalidade, Oliveira do Hospital até tem uma taxa de mortalidade inferior à média nacional. E depois o próprio município dispõe há vários anos de um instrumento de incentivo à natalidade. Nós ainda recentemente apresentámos dados relativos ao balanço do ano 2020, já íamos acima dos 800 mil euros, 828 mil euros de incentivo à natalidade. E noto aqui que nos anos 2018, 2019 e 2020 tem vindo a aumentar o número de crianças nascidas em Oliveira do Hospital. Obviamente, no cômputo geral, há aqui uma redução pelos dados que as fichas que o INE deixou aqui no município, há aqui uma redução de 20.846 indivíduos para 19.421 indivíduos, estou a usar a designação formal dos censos do INE. E, portanto, como disse, é uma redução acima dos 6% e que de facto também é o valor semelhante àquele que foi da década de 2001 a 2011. Portanto, mantém-se esse ritmo. Agora, de facto, precisamos todos, e é esse o desafio é de facto combater estas perdas populacionais, estimular a natalidade e, naturalmente, atrair, aliás, todo o nosso conjunto de medidas vão no sentido de atrair pessoas, fixar pessoas, mecanismos que se fazem através de criação de condições para que as famílias tenham condições para viver no concelho de Oliveira do Hospital, em termos de equipamentos, da primeira infância, mas aqui o fator-chave é o emprego e a fixação de pessoas. E o nosso foco de intervenção é claramente, e a nossa prioridade em termos de programa, é claramente o desenvolvimento empresarial e é a criação de novos investimentos empresariais que criem postos de trabalho, fixem pessoas, fixem famílias, para combatermos esta questão complexa que é a demografia, os resultados da demografia portuguesa e também aquilo que é a demografia em Oliveira do Hospital.